var iadas. Geme, geme, geme seu safado. Meu signo não é gêmeos, mas eu sou 4x4. Geme, geme, geme seu.